esse que fala contigo com todo amor. É Jesus, ele está aqui. Deposite tua confiança só em Jesus. Com esse nome você pode vencer o inimigo. É esse nome que nos garante a vitória total. É Jesus, ele está aqui. Está